louvor e glória sem cessar. Pois seu sangue é perfeito, regenera por inteiro toda alma que quer se salvar. Todos tendo a mesma mente, jubilosos e contentes, demos glória, suma honra ao Redentor. Sobre a cruz foi traspassado, com seu sangue jubilosos e com